É, gente ouvinte, participe desta pedida e envie uma carta para nós. Solicitando músicas, coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas a Lafique Imóveis, quarta-feira vindoura, estará em festa, pois recebendo os parabéns a você, dona Clarice Dalcico, de dona Maria Alice Bittencourt e senhor Dario de Barros Carvalho, diretores da nossa querida Lafique Imóveis, e ela receberá também dos seus familiares e de toda a equipe da Lafique Imóveis os parabéns a você. Parabéns a dona Clarice Dalcico, que quarta-feira agora vai aniversariar. Mas, vamos nós com música nesta manhã. Vamos sim. Ele é de São Paulo, ele nos envia uma simpática missiva. Ele diz aqui: São Paulo, 15 de outubro de 2006, prezado companheiro de todas as manhãs de domingo. Escrevo-lhe esta missiva para dizer-lhe como começamos a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Estava eu no aconchego do meu lar, em companhia de minha família, e trocando de sintonia em meu rádio, quando te ouvi. Sua voz me lembra bastante a voz de um amigo que também é comunicador de rádio. Senhor Rubens, queremos parabenizar a toda a equipe desta audição por esta programação maravilhosa que nos faz voltar no tempo e que nós acompanhamos aqui em São Paulo. Quem assina esta carta tão simpática é ele, o senhor. Vejamos aqui. O senhor Altino, isso mesmo, é. Senhor Altino de Oliveira, que reside em São Paulo, e ele gostaria de ouvir músicas italianas, mas essas músicas não fazem parte do perfil da audição. E nós, então, vamos subi-las para o senhor Altino de Oliveira Neto, que reside em São Paulo. Irerê do Brasil, excelente conjunto, dando um show de interpretação do médico e cientista Paulo Vanzolini Cuitelinho. Clio Nagô, saudoso Clio Nagô. Do Zé do Norte, meu peão. Tudo isso para o senhor Altino de Oliveira Neto, que está em nossa sintonia lá em São Paulo. E ainda temos Augusto Calheiros, saudoso intérprete. Do Ari Pavão, em belíssima roupagem, Augusto Calheiros defende Chuá, Chuá. Amigo, por gentileza, senhor Altino de Oliveira Neto, envie para nós mais cartas. Mas vamos nós com música. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. A garça dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia, ai, ai. Cheguei na beira do porto, onde a sonda se espalha. A garça dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia, ai, ai.

da serra e a fonte a cantar. Sua, sua. E a água a correr. Sua, sua. Parece que alguém que é cheio de mágoa deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas, rolando também. A lua branca de luz prateada faz a jornada no alto dos céus, como se fosse uma sombra altaneira da cachoeira fazendo escarcéus. Quando essa luz está na altura distante, loiro ofegante no puente a cair, dai-me essa trova que o pinho dissera, que eu volto pra serra, que eu quero partir e a fonte a cantar. Sua, sua. E a água a correr. Deixasse quem há de dizer a saudade no meio das águas, rolando também. É, eu vi o regato chorando quando tu fosses banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Mas ela está em nossa sintonia. Ah, o nosso e-mail para que você, gente ouvinte, solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Mas, a pedido é música. Nós vamos atender ela que reside na capital do chope, ela que reside na capital do café, ela que é a nossa gente ouvinte de Ribeirão Preto, dona Silvia Matos Campanella, que nos envia um simpático e-mail e ela fica a nos ouvir pela Rádio USP lá de Ribeirão Preto em 107,9. E ela diz que suas amizades e seus familiares também ficam sintonizando a Rádio USP de Ribeirão para ouvir Um Jardim, Um Coreto, A Música e a Saudade. E ela gostaria de ouvir do Pixinguinha esta melodia imortal que recebeu a poesia do Braguinha João de Barro aqui com o cantor que reside em São Paulo e que é advogado e nosso gentil ouvinte e também amigo, Dr. Antônio Pérez Perim, que vai defender em belíssimo arranjo carinhoso. Tudo isso para ela, que reside em Ribeirão Preto, dona Silvia Matos Campanella, que ainda quer reativar a sua memória com esse sucesso carnavalesco do Jota Batista, arranjo Radamés, Jorge Goulart, em Não Faz Marola. Coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foges de mim, meu coração. Não sei porquê, bate feliz quando te vê. Seguindo, mas